André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Pouca frescura e muito amor. Bora cantar com a gente assim, vai. Nós dois não é casal modinha. Nós é o quê? Casal modinha.